Ah, o mundo, chove. Direita, Saulo de Nono, 6204. Alt 4, baixou e travou, azul 9540. Azul 4950 autorizado, pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 8 trânsito. Vivo, pouso na 10, 360 pela sua direita e depois cruza a final do 10, chama a gravada no 7. Quem está autorizado cruzamento da final do 10 vai chamar para o 17, ó, chama aqui. Autorizado, descido até 4 mil pés, autorizado o procedimento a Renova a partir do 366. Como é que é que está o pouso utilizado no 7, vento 90 graus e 90 graus? Livre pouso, pista 1 no 7, o Asca mais certo. fazer o quê? Tu vai até onde, do voo local? Eu tô excelente pra coordenação na escuta pro regresso, no novembro eu acho que o uísque. 3, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, atenção nível 340, seja da EL. Isso, Israel, 3663. Israel, tá, 3663. Pesado final, 1-0, visual, baixado e travado, gol 1648. Torre do Salvador em 1895. Torre de Salvador, gol 1648, final da 1-0, trem baixo travado. Continua a aproximação, tá com o novo estado, reporte passando na 372. Passará 372. Tower, good morning, Azul 2762, I'm holding point 1810. Azul 762, maintain holding point. Maintain holding point, Passou 372, voo 1648. Voo 1648, tráfego avistado, autorizado por 190, vento 090, graus 121. E depois 10643. Azul 2762, correction, 2762, airborne entre 59 com Salvador Ground, Salvador Approach Frequency 120.8. 1208, have a good day. Então, dessa via chegada da malha até o nível 050. A programação, após a posição de TAP, Serra Vitor 368. 7750, via chegada. Após o TAP, se abre 368, o acidente chegou. Treinação. permanece sob vigilância. Salvador Departure, Azul 2762, good morning, on Coral Departure. Azul 2762, Coral Departure, climb and maintain level 160 on the radar surveillance. Climb and maintain for level 160 via Coral Departure, Azul 2762. Autorizado em decolar 100 graus, 090. Meia-meia-três, cruza nível 190, próxima posição Leda. Chame Santa Recife, frequência 125 decimal 1, caso negativo 1288. Continua a descida até o nível 050, número 2 na aproximação. Vai fazer a chegada Mari, via chegada Mari até a posição ITAP. Após ITAP, vai voar o Serra Victor 368 para o procedimento terrenário. Como se quiser, após ITAP, o Serra Victor 368. Afirmativo. Desde que ele adquiriu o controle, deixa o plano de voo junto à sala S. Desce até o 050, 5196. Oceania 6311, intercept radial 180 VR de Salvador, até cruzar o nível 170. 180 até cruzar o nível? É o nível 170. 170. Está 3663, você não escuta? 663, não escuta? Decolou 06, chama controle 120, bom voo. 08, bom dia, tá, 3859. Bom dia, tá, 3859. 3859. Contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, vigilância. Via Arbor 1, vigilância, tá, 3859. Oi, Salvador, bom dia, Gol 2171 no ponto de espera, pronto. 171, autorizado NI decolar piscina 0, vento 080 graus, 909. Ali decolar piscina 0, Gol 2171. Nave, informe estabilizado. Letra 3859, se nós coordenar Tozon, Pelmonte, seu senhor? Consiga! Controle Salvador? Consiga! Letra 3859 solicita Tozon, Pelmonte, seu senhor. Zop ou Mônimo? Mantém o perfil da saída 3859. Mantendo, muito obrigado, senhor. Regressa acima do 060, possível? 20 decimal 8, bom voo. 208, boa. 2060, me gratará. Azul 5196, número 2, desça para 4000 pés, ajuste no 015, autorizado RNAV, de forma estabilizada, azul 5196. 4215, autorizado para chegar da RNAV, reportaria estabilizada, 5196. Oxené 6311. Usou nível 170, 11 milhas da posição Leda, chame o centro Recife 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 8. 351, 288, 6311. Estabilizou o gol no 394. O 394, complexo RNAV, torre, rumo 8, decimal 95. 895, grátis. Controle de voto. Bom dia, gol 2171 da Eule da Motiva. 2171. Estação nível 360 via saída da El. Vila, 2171. 360 via saída. Cruzou nível 130, nossa saída Aburuno, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, caso negativo 26, decimal 0, 3859. 288260, 3859. Quebec Kilo, informe atingindo 105. Quebec Kilo, Salvador, bom dia, gol na 394, final, baixar pela... Gol na 394, bom dia, autorizado ponto 190, vento 070, graus no 119. Confirmando vento 170, com? 119. 119, em livre pouso, gol na 394. Identificação, essa via chegada malha até o nível 050. O ajuste é no 015. Vai conferir a chegada mãe até a posição ITAP. E após ITAP, programa-se para voo Serra Vitor 368. Pode estar, Serra Vitor, pode ser o 369. Programa inicialmente 368, se for possível, a gente utiliza o 369. 369. Mas o 5196 vai passar o 369. Negativo, complete aproximação. Autorizado chamar a torre, 18.95, azul 5196. 18.95, até já. 1094 permanece sob vigilância. Azul 2762 atingiu o nível 160. 9 milhas da posição coral. O serviço radar está encerrado. Chame o controle ilhéu, frequência 120, décima 1, azul 2762. Azul, seu canal, seu canal, Guilherme, cortou o antigo canal. Regra na escrita. Boa, 609, considera 1-0 pronto. Azul 5196, continue a aproximação, reporte passando 372. Cortarei no 372. Gol 169 autorizado a linha e mantém, tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirma. Sim, autorizado a linha e mantém inicialmente. Linha mantém, gol 169. Gol 394, solo 17, libere direito, chame o sol em 121-1. 221-1, 391. 2171, cruzou o nível 150, passando a posição da EL. Chame o centro Recife em 125-1, caso negativo, 128-8, gol 2171. Centro 251-288, gol 2171, boa. Boa. Passando 372, o azul 5196. Sente, continua a aproximação e forma o Boeing da Gol, iniciando rolagem pista 90. Guardando 5196. Autorizado pouso 10, vento 0 graus, 129. Livre pousos na 10, 5196, apenas confirmando o vento 512, é isso? 090 graus, 129. Muito grato. Bom, 619 decolou, 09, chama controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa. Bom, 619 decolado, se escuta. 9. E a saída da EL, sessão 360, vigilância. 360, voo 9619. Dessa via, chegada Mário para o 050, ajuste no 05, após a posição que está a Piravoa 368 para o final da Renave. Azul 5-1-9. Tango Alfa, informe, eu tenho condições visuais, mantendo 085. Estamos passando através do Salvador. Seu Tango Alfa tem condições de fazer um check no seu transponder? Desça para 4 mil pés, ajuste no 05, autorizado a Renave a partir de Serra Vitor 369. Gente, no 05, Serra Vitor 369. 4 mil, 0 normal. Negativo. Bom. 2065, autorizado o ANL, falar com 0 vento 100 graus, 1-3. Alinda, qual 0, bom, 2-0. Papai Uniforme Vitor Tango Alfa, agora recebendo o Alfa Charlie. Decolado 24, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom 08, boa. Salvador, bom dia, voo 1-1-8-4, ponto de 0-9-0, pronto. Voo 1-1-8-4, autorizado a linha e mantém 1-0. A linha mantém pista 1-0, 1-1-8-4. Número 9, passou a posição da EL, vai cruzar o nível 160, chama o centro Recife, 125, decimal 1. Pausa negativo, 1288. 1251, 228, Recife, obrigado. controle, 2065 decolou, vai cruzar 2000. 2065, sessão nível 360, via saída da El Vigilância, 2065. Da El Vigilância, da presente para debaixo da El? O que é o perfil de saída, 2065. Tio no 094, informe visual pro campo. O 094 complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, no 094. Oi, Marcinho, boa. Oi, Salvador, bom dia, agora no 094. GNSS da 10 a 3.8, milhas do Cia, vez 372. Boa, no 094, continue a aproximação, reporte passando 372. A descida vai tomar proa norte e a descida vai ser no setor norte da ilha. Este cabaquinho vai fazer o primeiro lançamento seguido a temperativa 1.15. Sente. Decolou 28, chama controle 1208, bom voo. 1208, bom dia. 1094 autorizado, pouso no 0 vento, uma centena com 13 nós. Repouso, piso 0, gol no 094. Saída PUCA, veio lançando, gol no 184, via saída PUCA. Via PUCA, ou no 184. Livre. Aquilo. Aquilo vai continuar a subida pelo setor norte da ilha. Sim, aquilo. Curva à esquerda da presente. Curva na esquerda, que é à esquerda. Fazendo 7, acione identificação, desça via, chegada a ponto para 4.000 pés, azul 4207. Desça via, chegada a ponto para 4.000 pés, acione identificação, perdeu contato com o centro, você pode informar também? Informarei. Tá, 3726, vou ir na proa do Serra Vitor 369, desça para 4.000 pés, está autorizado o procedimento à inave, o ajuste é no 05, tá, 3726. Ok, rota 3726, estávamos programados para voar o Serra Vitor 368. Afirmativo, tem tráfego naquele setor. Está autorizado agora, reautorizado para o 369. Tem condições? Negativo, lembro do grid de cara, 368. Ou 368 ou 369. Confirme, não entendi, comandante. É que precisa de um planejamento para nós nos aproximarmos e pousar. Então fizemos um grid com planejamento para voar ferramenta 368 ou 369. Docente, o senhor passou o vetor, curva à direita, voe na proa 060. O tá 3726, limite 10 milhas nessa proa. 3726. Foi recortado, eu estava explicando. Você pode confirmar a autorização? O senhor passou o vetor, direita na proa 055, limite 10 milhas. 055. Permanece o procedimento da aproximação final em instante. Confere? Confere. Ok. Gol 2065, cruzou o nível 160, chama o centro, frequência 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 8. 5188, gol 2065. Frente direita, 2190. 500 pés, ajuste no 0 no centro. 2500 pés, 372. Olá, depois de Quebec Kilo, está pronto para o segundo lançamento. Transporte ou mais o 3726, confirma a proa que o senhor está voando. Eu estou voando na proa informada 055, confere. Uno 184, cruzou o nível 140, posição Pulca, chame o centro Recife, 126, decimal 85, caso negativo 12545. Recife 12545, 12545, bom dia, bom domingo. Certo, autorizado o sinal da RNAVE, o TAN 372000 em forma estabilizada. Ok, então vai lá o Serra V366. Gente. Parecido, o setor norte da ilha autorizado descida, o Guilherme Quebec Kilo, forma cruzando 2500. Quebec Kilo, setor norte, levanta na data 2500. O 4207 é autorizado voar na proa do Serra Vitor 368, desça para 4000 pés, autorizado RNAV, informe estabilizado, ajuste 90 no 5. Ok, na altura do 368, no 0 e no 5. Depois de pelo, voa 366, senhor? Inicialmente 368, 4207. 368. Aquilo, frequência livre para coordenação. Abaixou o serramento 372, o DAN 3726. 3726, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 3895, 726. Torre, Salvador, bom dia, esse é o DAN 3726, final normal. 3726, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 13. Pouso confirma o ajuste para o 4207? 4207, ajuste no 0 no 5, tem condição de voo 366? Afirmo, 366. 367, informe estabilizado. Vai informar. No 0 no 5, 4207. Autorizado a estacionar, pode estar aqui. Bom dia, Xanete. 140, pode estar a próxima. É 140, sem condições de decolar, fica autorizado. Inicialmente autorizado a NEA e manter o manzé. Uhum. 3726, solo 39, libera direito, chame o solo em 121, desce com 1. 1211, 3726. 485, desça via chegada à mare para o nível 050. Cumpri a chegada à mare até a posição ITAP. Será autorizado para o 368. Ativo inicialmente o 368. Se possível, já vou ao 366, 3485. Acionando o transponder 0170, chama controlinho 120, decimal 8, em bom voo. 0170, nosso Charlie, 1200, controle, graças. Azul 4207, autorizado pouso no 0, vento 090 graus no 32. Autorizado pouso no 04207. Informe o Charlie, Alfa Tango, mantém o corredor Shell 1010, informe passando através do farol da barra. Vai reportar a visão para o local de pouso, senhor. O destino é Serra Rússia, Delta Lima. Bom dia, 739, identifique, desça via, chegada malha para o nível 050, 739. Identifique, desça via, chegada malha para o nível 039. 739, permanece sob vigilância. Solo 44, libera a direita, chama solo 1121. Libera a direita, chama solo 211.